Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet. Prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. Boa noite, senhores ouvintes. Começamos mais um Regionautas! Não. Sim. Não. Sim. Não. Isso aqui é o que, então? É... Pergunta. É Bom Dia Companhia? Ah, esse rapaz alegre. Não. Estamos aqui, eu e rapaz alegre... Não, meu nome é Daniel. Bicho também, Aka Bicho Pau. Aka. Aka. Também é uma sigla que significa also Kino Has. Also Kino. Kino Has. Has. O que significa isso? Em inglês quer dizer. Não, que português quer dizer. Que não, em inglês quer dizer que significa. Em inglês, também conhecido como. Então as pessoas vêm te falar também conhecido como? Falam Aka. Aka. Aka. Né? A galera americana é muito econômica, né? Cara, é outro mundo, cara. É outro mundo. Até as gírias dele fazem mais sentido que a nossa. Bora lá. Qual é a tua pergunta? Pergunta é... Não, você... Já tá 2 semanas sem gravar, você que faz pergunta. Se vira aí. Tá bom. O que eu perdi nesses dias que eu fiquei fora? Você perdeu eleições, você perdeu... Peraí, eu não tenho como eu perder eleição, cara. Tem. Não tem, cara. Eu vim votar. Tem. Tem. Vamos falar o seguinte, vamos aproveitar essa história de votar. Não vai ser a pergunta, mas esse vai ser um assunto rapidinho. É. Cara, tu vê na televisão, não só na televisão, teve aqui no Carlos Mestrinho, porque eu presenciei, gente que entrava pra tirar selfie na urna. Ah, sim, isso aí é uma coisa que dá pra fazer a cada 4 anos. Eu também faria a mesma coisa. Eu jamais faria isso. Ah, cara, você... Até porque eu não vendi meu voto e eu não tenho que provar pra ninguém que eu votei nele. Em primeiro lugar, o selfie não prova que tu botou no cara, só prova que tu tá do lado de uma urna eletrônica. Não. Não. Só prova que tu tá do lado da urna eletrônica. E morre aí nisso. Não quer dizer que tu é verdade, cara. Porque o selfie só é uma foto, né? Eu posso depois corrigir e votar em outro. É a mesma coisa que tu bota. Aí eu tenho que filmar, né? Eu tenho que filmar. É a mesma coisa que tu tirar uma foto do lado de um poste e tu dizer que tu consertou aquilo e que tu foi lutado por aquilo. Não, não é. Não faz sentido. É igual aquelas pessoas que são pobres como eu que tira foto do lado de um carro chique. Como assim carro chique? Um carro chique. Não tem aquele pessoal que é pobre pra caramba e agarra numa moto e tira uma foto. Fulano tira uma foto minha, aí parece que ele é dono daquela moto. Pergunta, eleição. Qual foi a coisa mais zoada que tu viu nessa eleição? A coisa mais zoada que eu vi foi... Na verdade, isso acontece sempre, mas aos meus olhos, a primeira vez foi nojento. O quê? Aquela galera que parece que não conseguiram entregar papelzinho pra todo mundo, aquele santinho. Ah, sim. E uma coisa boa de se falar é que é santinho porque tem promessa no papel e tem a cara de um filho da mãe. Né? Aí os caras estavam no carro e o bicho ia dar uma pedrada com a cara do santinho. Assim. Tipo, tomem seus animais, votem. Aí, mas funciona. Pior que funciona. Pior que funciona. Porque eu vi gente andando na rua falando assim, quem eu vou votar, em quem eu vou votar, em quem eu vou votar. Aí eles olhando pra baixo, catavam um, olhavam e diziam não. Catavam e diziam, é esse aqui. Você falava, cara, não acredito, bicho. Não, qual é o critério de avaliação desses caras? Tipo, o que tá com menos poeira na cara, o que tá... O cara ia escolher, dizer esse e pronto. Eu peguei o meu, dei analisada. Teve um que eu votei, foi em branco, foi nulo, porque em branco a gente sempre dá pra alguém lá um voto, né? Sempre vai pra proposta de alguém, votei nulo. Teve só um candidato lá, mas o restante eu analisei as propostas, tá? Porque se você vai votar, se você quer que o seu Brasil melhore, né, tem que fazer uma boa análise. Sabe uma coisa nojenta que aconteceu nessa eleição? Foi a reeleição recorde de artistas participando. Teve o Kid Bengala. Teve... Quem conhece o Kid Bengala sabe a fama dele. Pera. O quê? Tu tá me dizendo que o Kid Bengala... Uhum. Ele queria entrar no seu partido. Ele entrou no partido de alguém. Ele se candidatou... Não, piora. Dr. Ray. O Doc? Não. O Dr. Ray. E ele chorou por ele não ter sido eleito. Olha a lista. Marquito. O Tiririca foi eleito. Marquito? Aquele foi o ratinho, aquele lindo lá, aquela... Ah, sim, aquele que tem o cabelinho partido. É, que canta aquelas músicas com vozinha de esquilo. Aquelas... Canta músicas aceleradas, faz paródia. Vamos ver quem mais. Tiririca, né? Ah, o Tiririca de boa. Eu gostei desse propósito de Tiririca, ele cumpriu algumas promessas dele. Não, o Romário, ele virou um grande senador. Porque o Romário, as propostas dele, ele não mexe com ninguém, mas as propostas dele seguem em frente. Tipo, ele não é aquele senador que vai aprovar a maconha, muito menos o porte de armas para menores, ou coisa parecida, redução da maioridade, mas ele é aquele senador que... Falou isso, nós vamos construir um playground para crianças de bairro. É, que ele é aquele senador que funciona, tipo, ninguém toca, eu não encho o saco de ninguém e ninguém me enche meu saco. Mas isso é bom, se tivesse um assim para cá eu gostava. Eu gostaria desse. Ah, cara, mas assim o país não avança, cara, na normalidade não é a melhoria. Mas eu vou falar só uma coisa com relação ao nosso dia. Hoje, nós estamos gravando um dia, mas será apresentado... Sabe que dia? Ah. O dia... Do dia da verdade? Vai ter o seu Melo e o seu Eduardo Braga, né? Já tem na mente quem tu vai votar, não preciso falar. Eu vou votar no cara. Eu vou votar no outro cara. Não sei se é o mesmo cara que tu ou não. É, não sei também não. Mas eu já tenho em mente quem eu vou votar. É, eu também. E vocês aí que estão ouvindo o nosso regional, você já sabe quem vai votar? Já tem em mente, ó, vou dar um conselho. Não fala em... Não pensa em... Ah, porque o fulano é assim, é sabe. Faz uma análise da proposta do cara e análise do passado do cara e aí você vota. Voltou para presidente, olha, eu não sei em que cara você vai votar, mas eu vou votar num cara. Excelente piada. Eu não sei qual dos dois caras eu vou votar, né? Se é o que usa vermelho ou se é o que usa azul? Mas um dos dois caras eu vou votar também. Eu vou votar naquele que sabe contar, porque pro outro a maioria é 40%. 4 come uma. Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Quem entende? É, pra um bom entendedor, minha palavra basta. Né? Ai, ai, vamos logo começar esse programa. Oficina InfoPresentes. Manutenção em computadores em geral. Com venda de acessórios e componentes eletrônicos. Papelaria. Cópias e impressão coloridas e preto e branco. Plastificação e encadernação. Pesquisas e trabalhos escolares. Economize tempo e dinheiro. Compre. E solicite os serviços da Oficina InfoPresentes. Avenida Mário Andreasa, 1272 São Jorge. Telefone 3521-3500 e 092-9101-0050. Mercadinho Medeiros, um lugar onde você compra frios, enlatados, alimentos e estilos em geral. Onde você consegue encontrar aquele nosso maravilhoso ovo regional com vendas no varejo e no atacado. Quem mais barato vende e melhor atende. Falar com Pedro Medeiros. Mercadinho Medeiros, Rua Manuel Moraes, 4252 Tiradentes. Contato via 9124-7138 ou pelo 9282-7269. E o tema de hoje do Beck é? Vai? Quero ver tudo lembrar agora. Não, agora tu tem que lembrar. Não, não lembro não. Eu tenho todo o direito de ser idiota. Me deixe ser idiota quanto eu quiser. Que burrico. É, são coisas erradas que as pessoas já se acostumaram. É, tipo, as pessoas serem idiotas. Por exemplo, quem? Eu não sou idiota, eu sou muito inteligente, sou um menino muito... É bicha. É bicha. O trânsito da Taquatiara é uma coisa que predomina. E, tipo, olha só, sabe aquela fama de mulher dirigir mal? Uhum. A gente da Taquatiara dirige péssimo. Peraí, você não pode colocar todas, né? Não, não todas. Mas temos uma grande maioria, sim, de meninas que estão pegando moto aí. E não só mulheres, tem muito moleque. É, muito homem. Homem não, aquilo não é homem. Muito garoto. Muito garoto. Muito garoteando. Muito cara, vamos colocar assim, é o cara. Mas não é o cara porque é o cara. É o cara porque ele podia ser um guri. Eu vou explicar. Tava lá eu dirigindo a bicicleta, tá? Tava cantando o pneu da bicicletinha, né? Com a minha chinela. Ok. Aí eu cheguei num canto, aí tinha uma mulher, na contramão. Aí, opção A. Eu podia atravessar e correr risco dela acelerar e ir em cima de mim. Opção B, esperar ela dobrar e aí eu ir embora numa boa depois. Aí eu resolvi esperar. Só que, sabe quando ela tá dobrando? Em vez dela dar o sinal que ela vai dobrar, não. Ela começa a dobrar e aí que ela dá o sinal. Tipo, não deu tempo de eu ver o sinal. Sim, ela foi acelerando depois que ela apertou o botãozinho. É. Quando ela tava dobrando, não foi nem quando ela entrou na esquina. Quando ela já tava entrando na esquina. Porque na lei tu tem que dar o sinal antes. E depois você se movimenta. É. É, mas não. Aí... Se você está em movimento, deu um sinal bem longe do seu ponto. Bem longe não, né? Uma distância segura do seu ponto. Ui. Tu quer ver outra boa daqui? É tipo assim, vamos dizer que a rua é só de uma mão, certo? Uhum. Ela é uma rua larga. Uhum. Aí o e ser humano. E a árvore onde fica? Não, não, calma. Não, e a árvore? Play! E a árvore fica onde? Tá, não tem árvore, presta atenção. Não, se tem uma mão, tem árvore. Péssimo. Tem a mão, a rua só de uma mão. Tem uma mão. Aí o cara está à direita, entendeu? Aham. E o animal vai dobrar à esquerda. O animal, em vez de se movimentar, dá o sinal de que ele vai dobrar ali, né? Tudo bem que às vezes você está preso, aí você dá o sinal, quero dobrar ali, quero ficar naquele cantinho. Você já vai se movimentando, né? Fica ali já para a esquerda, só para você sair, entendeu? É. Aí você já tá prontinho, já deu um sinalzinho, tá esperando, aí a galera viu que você vai dobrar, todo mundo dá o respeito, espera ali, você dobrou, não, vai embora. Todo mundo não, menos alguém, né? Tá, pelo menos a maioria, né? Sempre tem um cavalo no meio ali. Aí, cara, aí. Tem uns miseráveis que eles continuam na mesma direção aqui na direita, a rua deles é à esquerda, né? Vai dobrar ali. O desgramado dá um sinal em cima e quer dobrar, cara, na maior moral. Não, mas é isso, é. Cara, sentiu não. A chamada fechada, quer dizer, aquela fechada. Eu já caí de moto por causa de uma fechada. Cara, uma fechada, eu foi meu terceiro acidente de moto. Gente, eu já sofri 4 acidentes de moto, tá? É, e eu meto o pneu da frente na corrente, que é pra ver se pega na engrenagem e engata. Porque se der onda, se quebrar sua moto, dane-se, amigo. Quem fez a fechada foi você. Você que devia ter esperado. Exatamente. É, agora, quer me fechar, me mata, porque é o único jeito de sair de uma boa. Agora, bicho, eu não vou mais tolerar. Se alguém, cara, por um acaso me acertar. E com toda certeza, eu vou procurar não estar errado, tá? É, eu também. Porque, cara, eu tô evitando. Eu tô tentando respeitar o meu espaço e o espaço do outro. Aí vem um cara que quer sacanear o meu espaço. Sem tiro nenhuma. A próxima vez, eu vou tirar meu capacete. E mesmo que o cara esteja no chão, eu vou dar nele, bicho. Também, tá. Depois eu ajudo. Depois eu caio. Depois eu chamo a ambulância. Mas primeiro eu vou dar uma bordoada nesse filho da mãe. Porque não dá. A galera não tem respeito. É, infelizmente. Então, está prateado, tem isso. Agora, tem outras coisas assim que é proibido, mas a galera permite, por assim dizer. Tem muitas leis aqui, dirigir sem capacete, por exemplo. Aqui tem lei pra não. Não pode dirigir sem capacete, a galera que é mal educada. É. Aqui, gente, Taquatiara, é porque apareceu na televisão, eu vi a maior cidade com o maior número de usuários de moto. Gente, se vocês viessem em Taquatiara, tem 110 a 111 mil pessoas em Taquatiara e eu acredito que quase todas, com exceção das pessoas do interior. Não, mas não, o pessoal do interior também tem moto. Todos têm moto. Agora que está começando a aparecer carro. Aqui em Taquatiara ela cresceu na modinha. Primeiro bicicleta e já existia carro. Veio moto, a gente está na época da moto. E agora que está começando a passar para carro. Tu fala época como se fosse época de papagaio. Não, é porque eu tô falando de períodos, de datas que, sabe, vai crescendo, vai mudando. Uh-huh. Bicicleta, moto, carro. Daqui a pouco a gente tá usando nave espacial, mas vai demorar um pouco. Não vai acontecer. Aqui tá sempre atrasado, é uma droga. Mas, tu sabe uma outra coisa que aqui é permitido que as pessoas... A gente ainda não saiu nem da pergunta, não foi nem pro assunto. É mesmo, tem razão. A gente perde eternamente nesse assunto aqui. É. Tá aí, ó. Não, mas a gente tá dentro do assunto. Sabe por quê? A gente falou de coisas erradas, mas que as pessoas estão dando joinha, estão dando ok. É, na verdade. Tu quer ver outro aqui? O nosso português, que eu detesto demais. Ah. Eu tenho um sério problema com erro de português, gente. Mas assim, tipo, não é erros sucintos, tá? Tipo, nós vai. É aquele erro grosseiro. É. É. Registro! Registro, cara, é o primeiro. Registro. Você trabalha aqui, né? Com certeza, às vezes eu chego um cliente falando que quer uma chefe do registro. Por dia, cara. Gente, registro, gente. Meu Deus do céu. Resisto. Não dá pra aguentar. Tudo bem que existem pessoas que, né, que tem uma ignorância no sentido de não ter um conhecimento, são pessoas do interior, dá pra tolerar, respeitar, mas tem gente que é da cidade, que estudar, eu vi uma professora de português falando registro. E o pior ainda, olha só, pra vocês terem uma ideia do quanto a gente se sente agredido, olha só, zato. O que é zato? É um gato, porque o registro é o G com um Z no lugar. Ah, entendi. Então, você já viu um zato por aí? Um zato? É, um zato no muro, um zato. Né, né, que incomoda? É um zato. É um zato, boa. É um zato. Um zato brigando com um cachorro, um zato comendo um rato. Fica estranho, né? Aí, a pessoa troca. Eu não sei porque ela troca. Eu não entendo. Talvez seja porque a mamãe ensinou o filhinho errado e o filhinho cresceu falando errado. Eu não sei. Sim. Outra, o pessoal fala é barguilha. O cidadão brasileiro, ele acha que ele pode. A minha barguilha quebrou. A barguilha tá quebrada. Vou levar minha calça pra costureira porque a barguilha quebrou. Meu Deus, gente. Vamos lá. Braguilha. Tem um BR, tá? Braguilha. Bra. Agora já até me perdi. Porque barguilha não dá. Barraquinho. Você ouviu essa? Já. Qual é a outra que tem? Erro de português? Erro de... Ah, cérebro. Ai, meu Deus. O Pinky. Mentira. O Pinky e o cérebro. O cérebro, cérebro, cérebro. Não consigo cantar. Cérebro, cérebro. Cérebro, cérebro, cérebro. Cara, vou falar uma coisa aqui. Isso é preguiça, sabe? Eu não vou falar qual tia, né? Mas eu tenho uma tia que fala cérebro. Mas isso é preguiça, porque o cérebro, bro, soa mais bruto. Cé-lé. É mais, sabe, mais molenga a língua. Seré? Cérebro. Seré. Quer dizer, cére. Cele, flui mais fácil. É, parece flui, né? Célebro. Cele. De celebre, né? Tanto é que tua mulher celebra. Celebrar. Agora, o cé, ré, tem que fazer uma tremida. Então, cérebro. Então, parece ser por preguiça, cara. Eu dou uma leve pausada no el, cérebro, né? É. Outra, aqui na nossa cidade, muita gente fala fonte. O que é fonte? Fonte, caso vocês estejam pensando, é que é um lugar de onde brota águas. Não, fonte... É o lugar da cabeça próximo ao fim da sobrancelha aqui. A fronte, que eles chamam de fonte. E quantas vezes já não fui no hospital e as pessoas falam, cara, tô com uma dor na fonte, minha fonte tá doendo. Se não tira nenhuma, vai falar, cara, onde é que é essa entrada USB aí que eu tô com vontade de tocar? Fonte, o cara tem uma fonte, né? É um plug pra tomada, a fonte. É fronte. Fronte, criatura, tá? Não fale fonte, é fronte, que não dá. Pode parecer frescura. Isso é boiolice. É até é frescura. Depende, pra você talvez seja. Não, pra mim é frescura. Vamos lá. Porque eu entendo o sentido da coisa. Mas, uma outra coisa errada, não, ainda bem errada, é o uso de algumas palavras internacionais. Por exemplo? Por exemplo, o Brasil é um país bilíngue, certo? Ele é mais multilíngue, cara. Ele é multilíngue, só que tem algumas coisas que passam do limite. Porque a novela lança, que a novela é uma porcaria, pega um termo, não explica ele direito, não tenta adaptar aquele termo para aquela língua e tenta largar. Tipo, enxalá, qualquer porcaria que seja a novela. Entendeu? Não vai lembrar disso, não. É, a novela gera isso, gera essa abominação na língua. A novela é o que move a massa, né? Eu gosto daquelas pesquisas de saber assim. A massa conforme a novela tal fez todas as mulheres separadas, o número de brasileiras se separando também aumentou. O número de brasileiras que deixaram de apanhar depois que viram a mulher fulana de tal na novela, deixando de apanhar, cresceu em tantos por cento. É, mas tipo, é engraçado. Ah, precisa de uma novela pra mim. É porque a pessoa não tem autoconfiança e ela não tem conhecimento. Ela é uma pessoa ignorante, então ela precisa de algo para ela poder se mover. Ela precisa de uma amiga, vamos dizer assim, de alguém para incentivar ela, alguém que já fez um exemplo. Isso. Senão não dá para ela, não consegue se mover. É uma falta de iniciativa. Peraí, a gente está falando mal das mulheres? Não. Agora, a gente está falando mal de quem então? Da ignorância, não das mulheres, da ignorância. Não, é, da ignorância. Porque isso não se fecha só mulher, se fecha qualquer pessoa. Você não tem conhecimento, você trava. Outra. Depende do assunto. Por exemplo. Vai. Eu, uma vez, andando pela rua, uma vez, eu vi um bêbado super capacitado. O que é um bêbado super capacitado? Ele dizendo que ele estava super capacitado, que olha só. A dirigir uma moto. Ele estava. Eram dois bêbados se esculachando. Um dizendo, tu é isso, isso e mais isso. Aí o outro se gabando. Olha do que o outro tava se gabando. Tu me falou aí sobre a pessoa parar. Eu tenho Word. Eu tenho Excel. Fiz curso de Excel. Tipo, o cara tava se gabando de que ele fez computação básica. Eu sei mexer no Windows. Eu não sou um qualquer, né? Foi vergonhado. Tipo, tá. Bem que há 20 anos, talvez, um curso de Word, de Excel, valesse a mesma coisa que... Que ele tava se gabando. Entende? Hoje em dia não. Isso é triste. Isso é muito triste. Não, mas aí eu relevo, porque pra mim isso não incomoda. Sabe o que me incomoda? O quê? Outra coisa que a galera leva de boa, às vezes, mas é muito errado, é subir pra cima. O elevador está ali. Subiu. Está no térreo. Vamos no limite, cara. Vamos no limite. É. Tá no térreo, né? Tá na garagem. No piso? No piso. É. E o animal entra e fala: não, a gente vai subir pra cima. Mano, sem mentira nenhuma. Se aquele elevador subir pra baixo. Sério, eu corto meu pescoço. Não, era aquele elevador do Willy Wonka. Isso, sabe, Willy Wonka, né? Que sai pra direita, pra esquerda. Pra... Pinch, dobrando, né? Eu vou subir pra baixo. É o elevadorzinho do Willy Wonka. Isso. É legal, por exemplo, essa daí também virou piada, mas tu vai na cafeteria, ou qualquer lugar que sirva café. Você olha e pede: por favor, eu gostaria de um café. A mulher olha sempre pra você e fala assim: você quer? Numa xícara? Não, aí depende, porque tem café, tem cafés, dependendo de onde tu tá. Peraí, se eu vou numa cafeteria, eu não tô indo num lugar expresso. O expresso, pra mim, ele serve de plástico. Ah, não, cara, não. Ele serve de plástico. Tem os plásticos, ele pegou o plástico e vai. É. Se eu tô num lanchinho qualquer, talvez ele sirva de plástico. Mas se você vai num lugar próprio, aí você pede um café, a criatura olha pra você e te oferece uma xícara. É que nem tu ir no bar e pedir uma bebida, é isso? Não entendi o do bar. Não, porque o café é cafeteria, bar. Tu vai lá, tu pede um... E se o cara te servisse um uísque numa xícara, seria tão incômodo? Não. Então. O que seria incômodo é ele me servir um uísque, sendo que o uísque tá contido dentro de uma, sei lá, de alguma coisa de plástico. Ok. Sabe, e os costumes sociais? Sabe de algum costume que é errado pra caramba e é permitido? Não é errado. Costume. Tem aquela velha história do homem trair, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Fala uma questão mais social. É, não tá tudo bem. O homem que trair, ele perde um bocado de direito. Não tá tudo bem, cara. Não tá tudo bem mesmo. Principalmente pro cara. Se o cara trai a esposa, ele se lasca de N formas. Então, traição é algo que assim, infelizmente, na nossa sociedade, o homem... Ele não é que ele tem uma certa proteção, quase uma regalia, né? É. E a mulher não. Agora não, agora a lei está começando a parar mais a mulher, né? Porque tem lei para ambos. Mas antes, se o homem traísse uma mulher, de boa, né? É. Tinha que ser tolerado e aceito. Agora, quando a mulher traía... Oh, meu Deus, ela é megera, ela é do mal. Ela é uma vagabunda, uma prostituta, tudo que é de ruim. Isso, ela é aquilo, ela é do PT. Todo mundo tá culpando o PT por alguma coisa hoje em dia. Tá. Aí tu vai culpar também, né? Agora tu tá indo. A moda é essa da internet. Tá vendo? Todo mundo é do PT. Aí, ó, a gente tá falando mal aqui das coisas erradas, todo mundo dá o quê? Tu vai lá. Ó. Não. Não tô apoiando o PT, tá? Não tô apoiando não, ninguém. É porque eu estou dizendo que o PT está sendo vítima de uma série de boatos. Boato? Não é boato. Aí não é boato, não. É. Prova tem bastante. Não, mas tipo... Ah, choveu. A culpa é do PT. Ah, o cara foi atropelado. A culpa é do PT, entendeu? Virou meme, é, exatamente. E por aí vai. Não tô dizendo da forma... Pô, eu sei de uma. Agora eu percebi. Agora eu lembrei. Sabe quando tu vai pagar uma conta ou tu vai sacar teu dinheiro? Você vai no banco. Aí tem a fila no qual você está, que às vezes está longa. E tem a fila dos velhinhos, né? Ah, sim. A preferencial. Tem a fila comum. É. Certo? O que as mulheres, algumas, de baixo representação, sei lá o que, eu sumi a palavra na minha mente, elas levam uma criança de colo, né? É. Pra ser atendida mais rápido. E passa a criança adiante como se fosse bastão pra próxima. Isso. Ah, já vi muito disso. Eu ainda vi pior, já vi gente reclamando dos idosos passarem na frente. Não, mas os idosos têm... Não, mas eles têm prioridade. Mas vamos voltar lá. A fila preferencial, gente, presta atenção. Ela é preferencial, não quer dizer exclusiva. Não quer dizer exclusiva. Por exemplo, se aquela fila preferencial estiver gigante, o velhinho não é obrigado a ir pra lá. Ele pode muito bem ir na sua frente, ficar na sua frente... E te dar um bom dia depois e sair primeiro que você. Exatamente. E tem outra pior do que essa. Eu, quando eu for velho, já vou logo avisando. Você é o velho mais enjoado da cidade. E ai do estabelecimento que não respeita meu direito. Eu meto processo, eu grito, eu passo uma aula. Mas é bom que a cidade é pequena e tu não precisa pegar ônibus, senão tu ia ficar sem ônibus. Porque velho não é respeitado pra pegar ônibus, não. Não, cara, não. O velhinho pediu pra pegar ônibus, o cara do ônibus, o motorista não para nada. Mas aí, meu amigo, advogado tem essas coisas pra ele. É. Mas advogado e câmera aqui. Mas o que eu tô falando é o seguinte, presta atenção, pessoal. Vocês aí que talvez não saibam, mas como preferencial não quer dizer exclusivo, você tá vendo que a fila preferencial dos idosos está vazia. Não tem ninguém ali, não chegou um velhinho, não chegou nenhuma mulher grávida, não chegou nenhum cadeirante, não chegou ninguém ali faltando um pedaço do membro ou de maioridade. É. Você pode se mover para aquela fila. É, aí os caras ficam lá na fila. E a galera pira, né? É? A galera que tá na fila pira. Ah, você quer se aproveitando? Ó, vamos repetir, preferencial. Não é exclusividade. Não é exclusividade, não está escrito exclusivo, pode. É preferência. É, se não. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você que é homem, você gosta de mulher, pelo menos teoricamente, né? Isso aí. Qual é a tua preferência? Talvez a tua preferência seja uma morena, talvez seja uma ruiva, talvez seja uma mulher mais alta, talvez seja um pouco mais bududinha. Não sei, é a tua preferência. Mas, no teu padrão. É mulher. É. A homossexual dele, a mulher dela, dependendo do qual é a posição. Mas tá entendendo? Então, preferencial é quer dizer que tem uma preferência ali para um grupo de pessoas. Caso essas pessoas não estejam lá, mano, qualquer coisa tá valendo. Então, olhos abertos aí, vamos prestar atenção nessa situação. Você pode ir lá, tá? Mas tem que analisar tudinho. É, cara, essa situação é muito triste, viu? A gente tá mudando de coisas erradas para. É, tem razão. Desculpa, a postura de direito, né? Sou uma mula. Vamos retornar pro Afonso. Sou uma mula. E também as coisas erradas que a nossa Constituição apoia. Quando tu é criança, constitucionalmente algumas coisas estão erradas. Algumas coisas estão erradas por quê? Por exemplo, bater na criança. Era o ponto que eu ia falar, cara. A lei da palmada, por exemplo, é a chamada. Daniel e eu crescemos, mas somos uma geração que o nosso pai batia na gente. Peraí, não vamos falar bater, que fica umas coisas feias. Eles corrigiam, né? A gente fazia coisa errada. Bater, corrigiu a gente batendo. Não. Vamos lá, bater é quando o garoto ele fez alguma coisa errada e o pai pegou e desceu ele uma surra. Agora, corrigir é quando você fez algo errado, seu pai veio e te aconselhou uma, duas, na terceira vez. Você não obedeceu, aí vai sentar e vai aplicar a correção no qual ele foi ensinado. Vamos falar. Aí você vai apanhar. É, aí sim. Não é aquele pai que chega e sai descendo, panando, descendo o braço, não sai. Mão na cara, marreta na costa. É. Tanto é que tá na Bíblia, que é a maior saída legal de todos. Ah, meu Deus, você não está batendo seu filho, minha religião permite. Cale-se. Mas aí tem um limite também, né? Eu acho que isso está errado, cara. Peraí, porque... tu tá errado que é a Bíblia ou a Constituição ou o pai? A Constituição. Vamos lá. A Constituição, vou dizer por quê. Eles se apoiam no conceito de que a pessoa que bate é uma violência. E a violência causa feridas na criança. Meu amigo, a criança tem que aprender primariamente de que fez alguma coisa errada, existe uma punição. Concordo. Entre uma vareta ensinar meu filho a que o mundo tem consequências, ou um... O mundo ensinar o filho, o próprio mundo, eu fico com a vareta, meu amigo. É como a gente falou uma vez no programa passado... Essa situação tá levando. Não, se não mudar, vai levar as crianças a crescerem idiotas. Muito bem, criancinhas. Agora uma pergunta de matemática. Deixa eu ver. Você, gordinho do carrossel, quanto que é 4 mais 4, hein, rapaz? Não sei, professorito. Eu acho que é 9. Não, rapaz, é 7. Elas não vão saber ouvir um não. É. Quando elas se apaixonaram por uma menininha e ouvir não. Então vão pirar ou vão ficar angustiadas, melancólicos. Você notou que depois assim... E pode até estuprar a menina porque falou, não, eu não aceito não. Eu vou ficar com ela, todo jeito. É, isso aí. É. Ou pior ainda, você notou que começou a aparecer essas tribos depois da aprovação dessa lei? Emo. Tipo, passou uma geração depois da aprovação dessa lei? A gurizada cresceu, aí começou a surgir o emo, começou a surgir outras... O goi! Sabe o que é o goi? Ai, não. Você sabe o que é o goi, cara? Peraí. O goi é o garoto que curte... Homem. Mas não se entrega. Não entrega o... O precioso. É tipo assim, eles curtem o carinho de homens, mas dizem que não sou gays. levou-a pra dentro do armário e acabou descobrindo um dedinho lá embaixo, né? Não esquenta, acontece com todo mundo. Então, consegue entender isso? É interessante. É interessante. Tipo, o que dá na cabeça do ser humano? Aí, não é como na nossa geração, que ou tu é ou tu não é. Pois sabe? É. Que são conceitos retos, conceitos. Até porque tinha uma música. Eles param no meio do caminho, eles dizem. E antes da nossa geração, tinha geração antiga que ficava assim. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Ou então, ou é, aí. Ou não é. Acabou. É. Só isso. É. Aí essa geração, não, ele pode talvez ser. Não, não tem talvez. Outro é, outro não é, cara. Estão no meio termo muito louco. Porque estão no meio termo do meio termo. Não sabe. Ah, não. Para mim, a situação é a seguinte: um ser humano que tem relações com a pessoa do mesmo gênero, para mim, ela é homossexual. É, por exemplo, fim da história. Por exemplo, uma situação antiga, na guerra, tipo Segunda Guerra Mundial, tempos antigos, sabe, né? Tempo dos Senhor dos Anéis, todo mundo sabe que aquilo aconteceu. Todo mundo sabe. Se não tava, a gente vai dar um jeito de enfiar na história de algum jeito. Naquela época, quando dois guerreiros. Tô vendo atualmente quando tá ficando doentia, cada vez mais. Dois guerreiros homens, eles tinham forte admiração pelo. Forte admiração um pelo outro, um respeito mútuo, mas eles eram homens, entende? Eles eram machos. Não. Eles eram. Eu discordo. Não, eu discordo não. Tu quer ver? Eu vou. Agora, infelizmente. Eles viravam irmãos de guerra. Cara, tu pegou a história pra provar algo, tu piorou a situação. Por quê? Os gregos. Ah não, os gregos não podem ser considerados homens. Então eu vou tirar os gregos. Os atenienses, né? Atena. Tá na Grécia. Como é? Os espartanos, os espartanos também. Por exemplo, eles acreditavam que a força do ser humano passava pelo ânus. Aí. Entendeu? Se você queria receber a força de alguém... Este é Pacato, meu melhor amigo. Você tinha que... se aproveitar do corpo do seu. Ah, eu tenho a força! Sabe, entendeu? Então o que, que eles faziam? Eles iam e mantinham relações sexuais com a pessoa na qual eles admiravam, porque eles acreditavam que assim a força daquela pessoa também passava pra eles. Pacato transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Cara, os gregos estão um capítulo à parte, né? Tu quer ver uma parada legal? Eu vou falar uma coisa que vai chocar muito o crente aqui. Me diga uma coisa. Deixa eu falar uma coisa que vai chocar muito o crente aqui. Tá, vai lá, crente. Tem uma palavra na Bíblia que eu esqueci qual é. Amar seus irmãos como ama a si mesmo. Calma. Não, não, não. Isso é amor. Amor não é outra coisa. Você não pode confundir o amor eros com o amor... Tá. Sabe? Existe cada tipo existe de amor. Assim, vários tipos de amor. Isso. Tipo. Vários tipos de amor. Amizade, irmandade... Isso, tem isso aí. Mas é o seguinte. Tem uma palavra na Bíblia que eu esqueci qual é, que Paulo fala que você tem que cumprimentar o seu irmão. Foi traduzido como cumprimento. Só que na linguagem grega, significa ao pé da letra dar um selinho. Beijo de lábios. Então, quando Paulo escrevia dizendo que você tem que cumprimentar os seus irmãos, ele dizia lá no pedaço que você tem que dar um selinho. Por quê? Lá para eles, lá na cultura deles, isso não é errado. E isso nem era homossexualismo, era um cumprimento. Os muçulmanos, por exemplo, eles se cumprimentam com beijos. É, né? E dão um beijo no rosto, no outro na boca. Andam de mãos dadas, abraçam. Os índios, cara. Os índios nunca vi ele dando um beijo na boca. Mas eles não têm problema de, por exemplo, quando chega na época de guerra... Um índio pinta o outro, mano, tocando o corpo dele. E pra ele aquilo não tem nada de homossexualismo. Isso é mais uma questão de cultura, né? Agora a gente chegou num ponto diferente do daqui. Talvez umas paradas seja errado pro nosso povo, não seja errado pro outro. Exatamente, é aí que tá o ponto, nos costumes culturais. Por exemplo, aqui bater mulher é errado. É errado. E todo mundo apoia quem combate. Mas lá no Afeganistão, bater em mulher... Dependendo se ela respirar errado, tá certo. E todo mundo apoia. E tem essa parada que a mulher não pode sair depois de um horário, né? Se ela sair depois de horário, o cara pegar e estuprar ela e ela for na polícia, a policial vai olhar na cara dela e falar, o que tu tá fazendo tá tarde na rua? Ele não vai querer saber quem foi que estuprou, tal. Não, então nem ele fala assim, você quebrou a nossa lei. Como por quê? Quer bem saber feito. Quando? Que é pior ainda. É, ele fala assim, bem feito pra você aprender. E outra, se ela trair o marido dela, ela é enterrada. Uau. É, tá enterrada assim, normal, né? Tipo, os pés pra baixo e a cabeça... Não, não é normal. Porque tem gente que enterrava a cabeça pra baixo e pé pra cima. Não, as pessoas hoje em dia enterram pessoas assim com medo que haja um apocalipse zumbi, que aí elas cavam pra baixo. Não, não, não, não tá entendendo. as mulheres lá, elas são colocadas dentro de um buraco, as suas mãos são amarradas e aí elas são apedrejadas. Por que, que as mãos são amarradas? Para ela não ter o direito de se defender com as mãos das pedradas que ela vai levar. Elas levam pedradas até morrer. Aí você fala assim, isso é lá, eu quero que você pegue um vídeo. Você vai e procure um vídeo, talvez no YouTube tenha, não sei, mas deve ter vídeo de uma mulher sendo apedrejada. Aí você vai ver o que, que é feio. Você olha um acidente de moto e fala, nossa, que coisa feia, fulano morreu. Aquilo lá, mano, é feio. Mas o que você vê num vídeo desses assim é horrível, é cruel. É cruel, cara. Olha. Sabe? Outra dessa ponta que a gente estava falando, só voltando um pouquinho, você falou ainda agora que aqui no nosso país trair é errado, né? A traição é o sentido de que o homem se envolveu com mais de uma mulher, fora do casamento. Ah, é, em alguns países isso é super permitido. De boa. De boa? De boa. E de boa casar com mais de uma mulher. Onde é que é esse lugar mesmo? Não sei. Não sei. Não sei. Vai caçar aí no Google, vai que tu acha. Tá bom, tá bom. Tá bom. Porque, cara, é interessante sim. E outra beleza no meio disso tudo é que, pra nós, isso é errado. E vamos aproveitar e colocar religião aí, gente. Religião diz que isso é pecado, né? É. Mas lá não é você se relacionar com mais de uma mulher e casar com mais de uma mulher. Onde é que é isso mesmo? Outra bacaninha dessa é que aqui no Brasil, pô, aí eu vou estar ferrando a cabeça de muita gente, tá? Vai. Mas eu tô só apresentando, eu não estou afirmando ou defendendo. Eu estou apresentando. Aqui no Brasil, beber é considerado pecado, certo? Lá fora, como naquele país que mais bebe, é Alemanha, hein? É a Alemanha. Lá na Alemanha, cristão bebe e beber não é pecado, não. É de boa. É, padre se casar, por exemplo, sacerdote, entende? É, sacerdote estão casando agora. Sacerdote se casar, tem N coisas. Aqui, o que mais leis errados? Errado? É errado. Aí, ó, aqui no Brasil é proibido usar maconha, mas aí do lado do nosso país não é não. Não é mais não. Ah, é errado. E agora nas eleições aí vocês viram que aquele candidato estava apoiando. Ah, tá aí uma boa que eu coloco. Assassinato é crime? Não, aqui não é não. Porque tu pode matar a pessoa de N formas legais e tu não é preso. Se tu matar uma pessoa, se tu se apresentar na delegacia, olha, eu matei, e é isso aí, tu sai pela porta da frente. Por que tu não fugiu? Tu admitiu sua culpa, você mesmo foi na delegacia, com um bom advogado, você sai pela porta da frente. Principalmente filhinho de papai rico, que já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Mas eu tô falando e assim... E a lei permite, é isso que... Tá bom, digamos que a lei não permitisse. Aí é crime, né? É. Crime... Olha. Uma pessoa pobre, vamos colocar uma pessoa pobre, que matou uma pessoa rica? Vamos colocar assim? Ah. Uma pessoa pobre matou uma pessoa rica. É crime, matou, é prisão, certo? Assassinato é crime. É. Ok. Se eu matar uma pessoa, se eu tirar a vida de outra pessoa, teoricamente é crime. Por que se eu tirar a vida de um bebê não é crime? Vou fazer uma pergunta aqui. Por que aquela... Aqui em Taquatiara tivemos um caso de uma mulher... Ah, sim. Que matou, tirou a vida de seu filho, colocou dentro de uma mala, deixou no sol... E aí foi um horror, um escândalo, saiu em todos os jornais do Amazonas. Ok, mas eu vou falar uma coisa. Ela matou um bebê, mas tá valendo aí mãe que tá tirando a vida do seu filho enquanto tá no ventre. Tá na barriguinha. E aí não é crime. Por que que não é crime? Quem falou? Quem foi que convenceu as pessoas de que o neném, o bebê, o feto é uma extensão da mãe? Eu posso provar isso cientificamente muito rápido aqui. Eu, meu sangue é O positivo e da minha sangue da minha mãe é AB, se não me engano. Se eu fosse uma extensão da minha mãe, eu tinha que ter o mesmo tipo sanguíneo que ela, certo? Sim. Não é verdade? Mas e aí, por que eu não tenho? Quer dizer que eu sou um ser humano individual e ela é outro. Quer ver outra coisa legal? Se a placenta, o órgão placentário não existisse, imediatamente quando o bebê estivesse dentro do ventre da mãe, ele seria expulso. Porque o corpo ia reconhecer ele como um corpo estranho. Um invasor. Um invasor, como se fosse uma farpa no dedo que cria pus e o corpo está tentando expulsar absurdamente. Então, a situação é a seguinte. Quem foi que convenceu essas pessoas mal informadas, essas pessoas ignorantes, de que matar uma criança não é crime? Ah, mas ainda não viveu, teve experiência de vida. Vou falar uma coisa. Cientificamente... Tá? Eu não estou colocando religião nada aqui, tá? Estou usando questões científicas. Cientificamente, é entendido que um ser humano, ele passa a ser ser humano e ter sentimento quando ele tem todo o sistema neural dele formado. Isso é em questão de semanas. E essa questão de vivência, ela também está errada, sabe por quê? Sabe aquele candidato que morreu de avião? Sei, esqueci o nome dele agora. Que é do mesmo partido da Marina Silva? Era, né? Era. porque morreu. Olha só, o testemunho é uma das coisas mais erradas que tem na nossa sociedade. O testemunho. É, o testemunho. Explique por quê. Vou explicar por quê. Quando aquele avião caiu, tinha um bocado de gente. Nossa, eu vi, o avião tava pegando fogo, não sei o quê, pegando fogo, tá todo mundo pegando fogo. O avião tava com a turbina saindo fumaça. Rapaz, quando foram ver o vídeo, cadê o fogo do avião? 30 pessoas disseram, juraram de pés juntos, por Deus, pela mãe, pela avó, que um raio acertasse elas que o avião estava pegando fogo. Aí me diz, julgamento, como é que a pessoa pode acreditar no testemunho da pessoa? É muito errado, cara. A gente tem câmera hoje tem dados digitais, tem dados visíveis, dados que podem ser, tem N forma, tem DNA. E aí, não estava pegando fogo? Não estava, o avião veio pegar fogo depois. Então, 30 pessoas viram. Sabe por que acontece isso? Porque chega lá o cara fez o interrogatório, olha, você viu o avião pegando fogo, aí logo a pessoa associa aquilo na cabeça dela. Ah, sim. Eu vi um estudo no Discovery que fala bem assim, que um cara assaltou, isso era contracenado, um cara assaltava a bolsa de uma mulher, e ele ia todo vestido, com um chapéu vermelho, uma camisa tipo preta, ele ia com cores específicas, e saía da cena, roubava a bolsa que era cor de crime. Aí, quando as pessoas iam, tinha alguns ali no meio que eram colocadas já prontas para mentir. Dizia que viram um cara de chapéu azul, com a camisa amarela, que roubou a bolsa que era vermelha. Aí, os outros que ouviam aquele testemunho iam lá e diziam: ah, nós vimos também isso. Aí foi provado lá, né, naquele estudo, que as outras pessoas também se confundiram. Tem também a versão do Todo Mundo Odeia o Chris. Ah, você viu o suspeito? É, sim, ele era negro, olhos negros, cabelo negro. 13 anos, mas já sabia como o preconceito funcionava. Olha, a testemunha disse. Ele era um homem negro, de pele chocolate, cerca de 2 metros de altura, pesava mais de 100 quilos. Tinha olhos castanhos, estava usando um uniforme de escoteiro com boina amarela. Ele usava calças escuras e sapatos pretos, tamanho 44. E ele tinha um sinal no pulso esquerdo. Ah, e ele mancava muito também. Mas foi isso que o Canadura ouviu. Ele era negro, e negro, negro, negro, e negro, negro, muito negro mesmo. E usava negro, e mancava muito negro, e aqui também negro, e andava negro. Isso. Negro, ele tinha isso aqui, negro. Muito negro. Muito ele, negro. Ele falava de uma forma negra, você lembra? Então, cara, Aí, a gente não é racista não, só tô lembrando a piada. Não, não é nem piada, mas foi uma boa observação do Todo Mundo Odeia o Chris lá. É, foi uma boa observação, porque naquela época predominava qualquer um que acertasse era negro. A gente até hoje não fala, mas é uma coisa errada. É, assim, mas as pessoas continuam de boquinha fechada, que é tanto negro quanto branco. E legal que o branco, ele sofre preconceito, mas nunca vi um branco também prender alguém. Que fala, chama a pessoa de branco. Ei, branquela. Louro, sebo, não sei o que, isso aqui. Palmito. Palmito é do Danilo Gentili agora. Palmito. Mas aí eu não vejo uma questão de ofensa. Albino. Aliás, o episódio do Simpsons vs Family Guy, o Homer fica bagunçando com o Peter Griffin. Ei, olha o Albino. O Albino, hein? Até porque o Homer é amarelo. É, né? O Homer é amarelo. É engraçado que o Tommy falou, tem uma cena de luta, a melhor cena de luta deles é uma hora que o Homer chega na prateleira e tem vários prêmios Emmy que a série do Simpsons ganhou, ele fica tirando o Family Guy. Aí o Peter Griffin fala, oh meu Deus, pare com isso é injusto, eu não tenho nenhum. Que ele nunca ganhou um Emmy. Family Guy é ótimo. Tá, mas continuando. Só o que eu acho um erro, o Family Guy merece um Emmy. Ok, o protesto do Beck é válido, tá? Family Guy. Os fãs de Family Guy, as pessoas que ouvirem, que conhecem, que existem amigos que são fãs, enviem esse áudio pra eles tá, apoiarem, fazerem um negócio lá no Facebook. Family Guy merece mesmo. 1 milhão de likes pra esse Family Guy ganhar. Então, sem nem o que é Family Guy. Pois é, continuando o lance do testemunho. Nossa sociedade é muito fundamentada nisso, no testemunho. Testemunho falso. É, testemunho falso, dá. Estavam falando de testemunho falso. É, é isso é muito errado. E só lembrando que a gente está falando daquelas situações que são erradas, mas todo mundo apoia, tá? Sabe uma parada que é super errada e que eu acho que ninguém apoia? E que comprova essa minha teoria do testemunho? Vamos lá. Juiz de futebol. Se tu colocar um sensor na trave, um sensor na bola, se a bola entrar, se a bola espalmar, se a bola sair pela... Colocar um sensor também Não, isso tem. No campo. Isso tem. Não, mas é um juiz, cara. Se o juiz não viu, não adianta tu dar droga do sensor apitar, se o juiz disser não passou. Já era. Não. Você espera... Adianta por quê? Na hora do jogo, ok. Só que sair de lá, existe a federação... E existe outro juiz que pode fazer o julgamento, além de conseguir anular um jogo. Ah, entendeu? Cara. Só que é um desserviço. E é outra. O juiz lá, ou ele ganha o mérito de ter sido um bom juiz, ter observado tudo, ou ele se lasca, isso porque... Isso é desserviço medonho. Vou dizer por quê. Futebol americano tem o mesmo esquema, só que o juiz... Primeiro vem a tecnologia, depois vem o juiz. No futebol, já é o inverso. Primeiro vem o juiz, depois vem a tecnologia. Essa é a hierarquia. E isso é um desserviço muito grande, cara. A tecnologia está aí para isso, meu amigo. O que tu quer dizer com no futebol americano tem primeira tecnologia? Primeira tecnologia, porque primeiro eles vêm o replay, tá? Primeiro eles vêm o replay. A bolinha, quanto com certeza tem um sensor agora. É, a bolinha tem um sensor. Depois que eles vão lá no juiz do campo, só pro juiz do campo anunciar o que a comissão viu. Lá dentro a comissão viu, mostrou o replay pro pessoal, mostrou o replay, os dados lá, ao vivo, em tempo real, e o juiz chega lá e fala, olha. É isso aí. O juiz só fala para oficializar a decisão. É um covarde. Para mim, agora ele parece um covarde. Cara, ele tá ganhando por isso. Sabe por quê? Porque eu vejo um monte de brutamonte do lado, todo pronto para espancar o juiz. Eu acho bom, porque isso até assegura a proteção dele, não acha? Pois é o que eu tô falando. Ele não tem coragem, ele é covarde. E, ó, segundo os dados dizem. Exatamente. Ah, não me batam, calma, segura os punhos, não me batam, gosto dos meus dentes. Exatamente, tem muitas coisas erradas aí. E, ó, isso é verdade, e todo mundo apoia. É, todo mundo apoia. Mas eu vou te falar, sabia que tá mudando o futebol? Graças a Deus, tá mudando. Tu quer ver uma coisa que vamos colocar agora? Quem já assistiu judô, jiu-jitsu, todo tipo de luta, né, que tem? Tem o juiz. Aí tem os lutadores, tem lá aquela comissãozinha sentada que fica vendo todo mundo, pontuando, e tem os, como é que fala, os técnicos de cada um dos lutadores, certo? Quando o cara acerta um golpe e o juiz não marcou, ele vai, levanta o cartãozinho dele, aí o juiz para a luta, vai lá, ouve o técnico e fala, ó, ele acertou o chute lá na cara do adversário. Aí o cara vai lá, o juiz parou a luta, foi lá, aí ele vai lá com a comissão e fala, ei, valeu o chute? Eu não contei, mas aí, teve chute mesmo? Valeu e tal. Ou então, não valeu. Isso vai ter agora no futebol. Amém. No futebol vai ser o seguinte, caso o técnico de uma seleção e o da outra lá, eles veem que valeu o gol, ou falta, ou algo assim, né, porque tá faltando 45 minutos do último tempo. Aí o outro, foi falta, mas o juiz não marcou, aí eles levantam a mãozinha lá, aí o juiz para o jogo, vai lá com o técnico, fala, e aí, quem foi? Foi falta lá no meu jogador tal. Aí ele vai com a comissão, faz uma análise, ó, realmente foi, então não foi. E aí só pode ser usado uma vez. Isso é um striker. Exatamente. Interessante, isso é um striker. É o que estão querendo colocar. É o aí, vai ter aprovação de um monte de coisa, a pessoa quer ver se vai estar valendo. Eu não sei. Eu poderia fazer um levantamento com os jogadores, né, e com os torcedores e perguntar se eles apoiam ou não. Seria interessante. É uma coisa que eu acho certo, só que ainda não foi aprovado. Mas aí falaram também que isso vai atrapalhar o futebol. Eu acho que não atrapalha nada, não. Sabe uma coisa que eu acho que estaria, não é bem errada, mas que acho que já deu, vou continuar? Que? Urna eletrônica. Eleição. Eleição está errada. Mas não a eleição em si. Urna eletrônica, eu discordo. Não, eu vou explicar por quê. A eleição em si. Olha só. A gente vive num mundo de tecnologia, certo? Uhum. A gente. É um gasto medonho com as eleições, certo? É um gasto. O país para. Primeiro, porque o país para. Grande parte dos trabalhadores saem para ir votar. Estão liberados, certo? É um dia mesmo de trabalho para o Brasil. É um domingo, cara. É um domingo, teoricamente, ninguém vota. Não, mas tem gente que trabalha no domingo. Tudo. Tem gente que trabalha, comércio, mototáxi, tem essas pessoas que trabalham. E eles têm que parar a atividade deles para fazer aquilo. Não é todo trabalhador que tem essa comodidade. Tá bom, vamos lá. E aí? Tá. Aí, para o domingo. Beleza. Todo mundo vai lá e tal, se desloca. Tem até... só lembrando que essa é a opinião do Lubeck, tá? Tá, tá. A gente vive num, sei lá, num mundo onde estamos conectados. O que custaria para o governo fazer uma espécie de, sei lá, rede social para a pessoa votar aonde ela estivesse, tipo, deixa um período, tipo, 15 dias. Nesses 15 dias a pessoa tem que ir se conectar à internet uma vez. Eu já corto aí você nessa hora, cara. Eu já tenho a base para dizer que você já está errado. Não, não. O mesmo sistema, mas igualado à rede de computadores. Por exemplo, as pessoas não vão se deslocar para aquele lugar para votar. Porque ela não pode fazer isso de uma outra forma, mas durante a semana, durante... aos pouquinhos, sabe? Aos pouquinhos. Vamos lá, vou te explicar por quê. Por quê? Agora sim! Yes! Leque é o seguinte. Primeiro, quando as pessoas foram fazer o recadastramento biométrico, mano, quando foi no último dia... deu um auê. Mano, tinha tanta gente ali. Eu sei. Tanta... por quê? Porque durante a semana o pessoal falava, deixa pra amanhã. Aí o pessoal, hoje não deu, vou deixar para amanhã. A galera brasileira tem esse costume de deixar tudo para o dia de amanhã. Depois, ó, tá todo meu mundo lascado. Amigo, depois desse ano, ninguém mais vai fazer isso, sabe por quê? Porque quem não fez, tá pagando 100 contos. 100 contos a menos na minha carteira dói, eu não vou querer pagar de novo nunca mais. 100 contos na minha carteira dói, mas não dói tanto, cara. E olha que então eu me dá 100 contos. Me dá 100 contos. Não, ó, quem não votou aí porque não quis, tem 100 contos, tudo bem, tem meu respeito aí, parabéns. É. Ou não, né, não sei. Tu tem meu respeito pelo dinheiro, mas não pela atitude. É. Se quisesse meu amigo me desse aí também, eu tô aceitando. Não, porque um dos motivadores de... Não, calma aí, eu não terminei. Tá. O segundo ponto é que você tá usando a internet para fazer um negócio desse. Hacker. Cara. Fazer, como é que é o nome daquele negócio? Perfil falso. Sim, isso é possível. Fazer um robozinho para acessar 1000 vezes a página de um cara, então votar 1000 vezes para mim e um cara. Cara, mas isso pode ser a variado depois. Existem N formas. Geralmente é a autenticação de um Olha, site. Olha, caso tu tá falando aqui que é uma ideia ruim. Tu sabia que o Brasil é o país mais adiantado nessa questão de eleição? Nos Estados Unidos é no papelzinho ainda, cara. Tu não escreve o candidato ABC e é contado em papelzinho. A galera puxa de papelzinho vai contando. Agora, amigo... mas... aqui você já tem uma urna que faz o cálculo. Se um país de primeiro mundo ainda usa o papelzinho é porque tem um motivo. Não. E eu vou dizer por quê. Porque tem um professor na USP, Universidade de São Paulo, dizendo que a urna eletrônica não é segura. Já foram apresentadas provas que a urna eletrônica não é segura. E nessa eleição já foi apresentado pessoas que foram votadas no lugar dela na urna eletrônica. Sim, isso é verdade. E que elas não podem votar de novo porque já foi computado o voto delas. Sim. Isso é justo? Não é justo. Não é justo. Então, como é que eu posso confiar no sistema que já está aprovado por A mais B, que é falho, que não tem como a pessoa votar de novo? Não. Obrigado. É melhor, eu prefiro continuar com o papelzinho mesmo. Eu vou te falar outra pior. Ok, isso eu concordo contigo, foi uma grande falha. Oi. Que o governo devia ter prestado atenção. É. Passou desapercebido, foi um baita do erro. É, tanto é que tá começando o TSE. Marca aí, justiça eleitoral, fazenda de tudo. É, de tudo, até travando o direito do votar. Isso. Aí o cara vota pra mim. Vou defender realmente esse ponto com você, porque eu já ouvi casos confirmados, tá? Não foi só auê, não foi só blá blá blá, disse me disse. De pessoas que votaram mais de 2 vezes. É. E outra, uma ela estava presente e outra ela não estava presente. Nossa. Tá? Só para somar voto. Sem falar que, olha o sistema. As urnas, elas ficam... Legal, a gente não conseguiu sair, né? Eu queria não ter falado das eleições, mas... Eu sei, também. É o que tá no momento, né? Porque também tá tudo errado. Vamos falar. Olha só, as urnas ficam lá guardadas em algum lugar. Acredito eu que num cofre do TRE, certo? De lá elas se deslocam para os pontos de votação, certo? Certo. Mas nesses pontos que elas podem ser interceptadas. Agora, numa rede local ligada, a informação vai direto para a base, entende? Então, muita informação... Eu posso interceptar o sinal, cara. É possível interceptar. Cara, mas tu já fez... Não é como no filme. Não, é melhor do que o filme. Para tu descobrir a senha de um Wi-Fi, tu demora de 10 a 15 minutos. Para tu enviar uma informação com, tipo, deputado A, B, C, D... A, B, C, D, presidente A, B. Isso aí, tu envia, é rápido, é uma informação muito rápida. Não é tipo, ah, vou enviar um vídeo pro YouTube. É tipo, olha, vou enviar um bloco de notas pro meu colega. É muito mais rápido. Sim. Isso. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quem teve a oportunidade de ver uma urna por dentro, como eu tive, porque eu já fui mesário, tá? É um pendrive, sabia? É um pendrive grandão. É um pendrive, é um pendrive turbo. Isso, é quase tu comprar um mini Wi-Fi, então, com entrada USB. Não, só que ele não tem Wi-Fi. Pois é, mas eu tô falando, não é um bloco grandão assim, com entrada USB? É. Então, é desse jeito. E aí é isso, eles computam e fica guardado lá. Sim, não é diferente de uma base de dados de internet. Não é diferente. No final, é assinado o nome dos mesários, todo mundo que estava presente, dizendo que tudo foi finalizado. É. Aí pluga-se lá na maquininha, e essa maquininha já está toda assim. Sabe, o sistema dela só é para aquilo. Plugou, dá enter, ela envia o sinal e acabou. Meu amigo, olha só, um sistema de computador só é feito para computar. Mas eu já vi pessoas fazendo com o computador miséria, porque não é para ele fazer. É, tá aí a emulação para isso. Isso não é miséria, isso é glória. Isso é glória, exatamente. Então, todo sistema tem uma falha, que é o ser humano. Se um ser humano tocou naquilo, ele deixou um olho dele, querendo ou não, até mesmo o mais preciso, deixou um. Porque tudo que o ser humano cria, né? É falho. É falho. É falho. É falho porque o ser humano nunca cria nada perfeito. É, mesmo. Só eu sou perfeito, não sei. Então, tem sistemas, a PSN já foi hackeada, todos eles foram hackeados. Peraí, o que é PSN? A PSN é a rede do PlayStation, que é pra tu jogar online no PlayStation. Cara, a gente mudou muito. A PSN foi hackeada, o Facebook foi hackeado, beleza. Mas os intervalos entre um hackeamento e outro demoram. A urna eletrônica não é atualizada constantemente. Você tem que notar que o hardware dela não é tão atualizado constantemente. Mas não tem. Mas a urna eletrônica não tem acesso à internet nenhum. Cara, mas você tipo, votou, terminou, a única coisa que o cara faz é dar e meter o pendrive na maquininha e dá enter. Mas é isso que eu tô falando, Tem pessoas envolvidas. Enquanto houver pessoas envolvidas, há falha. O que garante que aquela pessoa que vai pegar o dado não vai do ponto A até o ponto B fazer alguma coisa com aquele dado? Não tem garantia nenhuma. Dá pra pensar nisso? A corrupção existe em todos os pontos. A corrupção existe em todos os pontos. E quanto mais pessoas envolvidas, no caso, todos os funcionários do TRE, tipo, entre vários funcionários do TRE e uma pessoa e um computador, quem é que vai pegar aquela pessoa e aquele computador? Entende? Entre esses dois caminhos. Entre uma pessoa entregando num ponto, que é o ponto A, ponto B, que é a pessoa do computador na sua casa, até a base do TRE, e ele entregar o mesmo voto para várias pessoas do TRE, uma das pessoas já abre brecha, porque a melhor maneira de guardar o segredo é ele morrer com uma pessoa só. Essa é a única forma mais segura, desde o começo da humanidade, essa prática é usada pelos talibãs, para ter uma ideia, do pessoal do deserto. Esse é o mandamento das areias, como dizem. Porque não é dado digital, não é a ferramenta que eles usam, é o padrão de comportamento das pessoas. Ok. Então vamos aproveitar que infelizmente não teve como fugir da política. É, tá. Tu quer ver outra coisa que é errado, mas a galera dá um like, dá um ok? É. Corrupção. Isso aí é um costume prático. E eu não vou falar dos corruptos, dos escândalos, sabe o que eu vou falar? Do brasileiro. Pessoas que estavam aí para serem eleitas e foram eleitas, sendo que são corruptas. É. E o mais legal é que o povo, a população sabe que são corruptas, mas eles aceitaram aquele corrupto porque de alguma forma eles seriam beneficiados. É. Só que está sendo beneficiado 1, 2 e 3 e não a população. É isso que eu acho muito interessante, cara. É, o povo brasileiro dá. Eu acho que essa eleição teve... Sabe o que é mais legal? Quando a gente fala povo brasileiro, a galera se incomoda. Fala, não, mas eu não fiz. Ok, parabéns para um ou dois que não fez. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu ouvi da boca de muita gente falando, ah, mas o fulano é candidata do meu pai, que é candidata do meu trabalho, porque é o meu patrão. Mano... A gente está falando dessa eleição, só, eu vou dizer também, sabe por quê? Ela teve um diferencial. Foi errado pra caramba, mas... Eu acho que foi até bom, porque a política evoluiu de uma forma interessante nessa eleição, porque ela ficou mais próxima do Big Brother. Porque olha só, horário 11 horas da noite, certo? Big Brother, passa tarde. Olha a relação que tá fazendo. É, olha a relação. Todo mundo tava de olho na vida daquele pessoal. A maioria. A maioria. Não, porque tava zoada a eleição. Tinha muita coisa acontecendo. Tinha do lado a Marina, tinha o Fidelix lá que tá falando mal de minoria. Nossa, esse Fidelix foi uma... Foi um evento da humanidade. Foi, como é que fala? Stand-up. Foi um stand-up. Foi uma comédia. E todo mundo tava de olho. Mas nessa eleição, os debates foram... Foi muito zoado. Foi tão zoado que virou um espetáculo. E isso atraiu a atenção do público. Virou um espetáculo. E por mais que fosse errado isso, porque eles começaram tanto falar mal um do outro, que abriu espaço pro Aécio mostrar a proposta dele. Não resistiu, né? Não resistiu e falou, né? Não resistiu o quê? Não, porque o Aécio deu um pulo. Vamos lá. Já que a gente chegou nesse ponto e não deu pra fugir... Ele deu um pulo. Parece pessoas, seres humanos e crianças que estão ouvindo, parece que nós não conseguimos fugir desse assunto. Então, já que se é o assunto da atualidade, se é a situação que a gente está vendo, que não deu pra fugir, então a gente vai abrir um adendo agora... Tá. E falar sobre coisas erradas que nós, né, mas que as pessoas dão um like. Não, e vamos falar disso daí. Mas voltando, a primeira coisa errada. A dona Dilma e a dona Marina se degladiaram tanto. Sabe o que pareceu? Aquela cena quando tem dois caras se pegando por uma menina. É. Aí chega um terceiro e fala bem assim: e aí, posso sair? Aí outro fala: bora. É, foi isso. Tanto... Porque foi uma palhaçada, foi. Uma briga. É. E que não sei o que a fulano faz, porque não sei o que. Aí eu chego lá: minha proposta é essa, tá? Eu gosto disso. Tchau, beleza? Vamos deixar essas duas aí. Aí todo mundo falou: pô, beleza. Não quer dizer que todo mundo votou nele, né? Porque viu. É. Não, mas as coisas erradas já começaram muito errado, em primeiro lugar, as pesquisas. Ah, não sei o quê. 10% para isso, 2% para isso. Olha, desde o começo, estava tudo errado, cara. As pesquisas, os números das pesquisas, parece que não aprenderam a contar. Estava tudo dando errado, as pesquisas. O mais legal é o seguinte, a galera fazia pesquisa, em São Paulo. E lá em São Paulo, eles pesquisavam eles falavam, 2.200 pessoas, o nível de confiança é 95%. Ok. Só que eu vou falar uma coisa, no Acre... A Marina ganhou, mano, por quase 100% de votos. É. No Acre foi o lugar onde ela nasceu. Só olha. O fato de estar contabilizando coisas no mano, Acre. Mano, vai lá e... Pois é, diz que, né? Vai lá e contabiliza. Aqui na Amazônia... Eu esperava que fosse a Dilma, né? Que aquilo lá é o Acre, né? É uma conspiração. Ok. Mas aí, eu queria que sinceramente, o Jornal Nacional fosse lá no Acre e fizesse esse levantamento. É. Aí falava, ó... Marina lidera na disputa com 99% da pesquisa e Dilma com 1%. Mano, ia dar muito errado. É tipo, a gente viu o quê? Que Datafolha, esses grandes. Mas influencia, influencia tanto porque eu vi pessoas próximas de falar assim, ó, a Marina tá caindo, mas o Aécio tá subindo. É. Não quero votar no Dilma, vou votar no Aécio. Gente, que loucura! Só por causa de uma pesquisa dentro de 2.000... Gente, o Brasil tem mais de 150 milhões de pessoas. É. E aí a criatura vê um dado estatístico de 2.000, 3.000 pessoas sendo entrevistadas. Aí o cara, ó, tá perdendo essa, subindo essa. Sabe o que é 2.000? É o número de pessoas que votou no Fidelix. Isso. É tipo a minoria da minoria da minoria, do nicho do nicho. Realmente. É. Aí, ó. Tá, tu quer ver uma parada que eu vou falar pra galera agora? Não. Olha só, pessoal, presta atenção nessa parada aqui que eu tava prestando atenção. Eu falei muito prestando atenção, mas vocês vão entender. Vão no Google e dá uma olhada naquele comercial do TRE, da TRE, que mostra bem assim: não deixe que as pessoas votem por você. Vota assim. Aí não tem um monte de mãozinha em cima da outra? É. Repara no vídeo que as três últimas mãos dão a alusão aos três candidatos. Repara só que a mão de cima, negrinha, fininha, assim, com um negocinho amarelo, sabe? Uma manguinha amarelinha, assim, uh-huh. E com um anelzinho grande, é da Marina. É uma mãozinha morena. A segunda é uma mão branca de um homem, assim, já dá pra ver que é maduro, que ele tem uma manga também e é uma roupa azul, assim, quadriculada. Que dá alusão ao AES, porque o AES sempre tá com uma camisa meio azulada, né? Um azul claro. E sempre com manga longa. O último, vem uma mulher com a mão gordinha, é uma mão gordinha, branca, tem um anel grandão e uma pulseira De... Qual o nome do... De bijuteria. Não, não, desculpa. Miçanga, miçanga. Miçanga não, cara. Boa, é... Eu esqueci agora. É uma pulseira. Pérolas. É, pérolas. Pérolas. Tipo... Assim, aqui, ó, uma pulseirinha de pérolas. E aí, dá pra ver que é uma pelezinha branca que dá a luz na uma Dilma. E a última mão que tá em cima da mãozinha do cara é da Dilma. Podem reparar, gente. Eu não sei dos outros que a gente dá. Se tu reparar, ela tira com uma, vontade não, de sair, tipo... Tenho certeza que ela tira, mas ela tá segurando na pelinha do cotovelo, saca? Bem assim, ó, segura, aperta direito esse botão. Cara, se aqueles cinco gravaram aquele comercial, bicho, é impossível. Olha, saca outra coisa? Rede Globo apoiava a Dilma. Fácil. Eu não estou mentindo, isto é verdade. A Rede Globo apoiava a Dilma. Apa. William Bonner não apoiava a Dilma. Tomou um ralho. Tomou um ralho. Você está falando mal da nossa candidata. Eu acompanhei pelo Twitter. O que o Bonner fez, ele ganhou a simpatia popular. Assim, você pode escrever que se ele se candidatasse presidente. Aí, ó, por que ele ganhou a simpatia popular se a Dilma ganhou? Hã? Acho isso uma leseira, cara. É. Pra mim, eu vou agora, minha opinião pessoal aqui, eu vejo tanto brasileiro falando mal da Dilma. Eu vi tantos memes e imagens que me enviaram no tempo da Copa, da galera falando mal da Dilma. É. Falou mal pra caramba. Eu vi gente. E aí eu vejo a Dilma ganhando. Por quê? O que tá acontecendo? É estranho isso. Pra mim não existe lógica. Pra mim também não. Não existe lógica, não. É. Eu vejo também o peso da internet, porque a internet não tá influenciando tanto quanto ela deveria. Porque a maioria dos intelectuais, é a posição que eu tô vendo. Eu tô vendo isso na internet. A maioria dos intelectuais que não estão apoiando a Dilma são pessoas muito, vamos dizer assim, respeitadas no meio de internet. Eu estou falando de escritores, jornalistas, várias pessoas assim que são bem influenciáveis. Influenciadoras. Influenciadoras, formadoras de opinião. Elas não apoiam a Dilma. Talvez não façam isso abertamente, mas na internet o burburinho é que a internet... É porque ainda tem aquela maioria que apoia a Dilma por motivos... Por outros motivos, como Bolsa Família, essas coisas. Que é o que segura muita gente. É. Que foi o motivo de muita gente. Eu ouvi da boca de pessoas falando, eu não vou votar em outros porque eu não quero perder meu Bolsa Família, Bolsa Família Alimentação, Bolsa Escola, Bolsa, Bolsa, Bolsa, Bolsa. Bolsa, Bolsa. Entendam bolsa. Que não é Bolsa, gente, é sacola. Porque isso aí é favores, não merecido. É uma sacola para você. É, cara, isso aí já é uma questão de opinião. Mas o que está errado, o que está... Para terminar esse programa, para terminar. Então é isso aí, pessoal. A democracia é isso. Esse foi um programa. A gente tentou discutir coisas erradas. Acabamos falando de política porque é esse momento. A gente estava falando de coisas erradas e as pessoas apoiam. Mas não tem como não falar coisa errada. Esse Brasil está tudo errado. É culpa de quem? A culpa é nossa, do povo. A culpa é deles, cara, que estão lá em cima. Se alguém falar que não, é só olhar a galera que já é ligeiro, tá? É. Porque falam assim, mas esse fulano fez muita coisa errada. Mas talvez você não tenha votado, mas a sociedade inteira votou. É. E o meu professor falou uma coisa que eu vou repetir aqui. Cada povo, cada população... Tem um político que merece. Tem um político que merece. Por quê? Porque é o que quer, mano. Tá bom? Aliás, falando em político, visitem um blog, lá tem a foto de um político. Qual é o blog do Beck? Blog da universidade.blogspot.com. Lá a gente está falando um pouco sobre isso. E o Facebook? Qual é o Facebook do Beck? Facebook regionaltos. facebook.regionaltas/regionaltas, não tem erro. facebook.com/regionaltas. É. Tem e-mail? E-mail, só inteiro. Tu pesquisa também no Twitter, regionaltas SDK. Regionaltas SDK. É. Tem Instagram? Não, ainda. Tá bom. E se quiser me achar também, principalmente, eu tô no Strife agora. O que é Strife? Strife é um mob online, um jogo online estilo Dota. Ok. É um jogo online, a comunidade está crescendo e a galera está jogando muito. É um jogo muito bom. E se vocês quiserem me procurar, não, só vou indicar o meu Facebook, que é Daniel Matos Júnior. Matos? Matos Júnior. Meu sobrenome é Matos, cara. Sério? Sério. Tu vive no Amazonas e tu vive no Mato. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Vamos continuar com música. E falar alguma coisa? Eu? Aham. Não. Crianças... Usem essa massa cinzenta que vocês chamam de cérebro. É. Mas usem bem, tá? É. Abraços, beijos. Vão, vão. Voem, passarinhos, voem. Voem, voem para longe.